folk rock nas Ilhas Britânicas. Programa Beatriz Marques. Primeira parte. Que é o nome dado à fusão entre o folk e o rock, uma tendência musical que teve a sua origem em grupos britânicos no final dos anos 60, com um peso musical mais significativo nos anos 70. Esta tendência foi retomada e desenvolvida na França, Irlanda, Escócia, País de Gales e Ilha de Man, para produzir o chamado rock celta e as suas variantes. Também sido influente em partes do mundo com ligações culturais com as Ilhas Britânicas e deu origem ao género designado por folk punk. Na década de 1980, o género estava em franco declínio de popularidade, mas sobreviveu e foi reavivado, em parte, devido à fusão com o rock e a música popular das culturas a partir das quais se originou. Embora na Grã-Bretanha o termo folk rock seja frequentemente usado como sinónimo de folk elétrico, críticos musicais retomaram este termo como um meio de distinguir o estilo como uma categoria clara e distinta dentro do género mais amplo do folk rock. Bad news, come to me where I sleep. Turn, turn, turn again. Saying one of your friends is in trouble deep. Turn, turn to the rain and the wind. Tell me the trouble, tell me once to my ear. Turn, turn, turn again. be true. He's got a sentence to serve. Turn, turn, turn again. But 99 years he just don't deserve. Turn, turn to the rain and the wind. The judge, he jerked forward and his face it did freeze. Turn, turn. Realizaram o primeiro concerto num salão de igreja em maio de 1967. Habitando um subúrbio do norte de Londres, o grupo uniu-se em torno do baixista Ashley Tiger Hutchins. Os jovens convocados para os ensaios foram para uma casa chamada Fairport, que era da família do guitarrista Simon Nicol, e assim nasceu o nome da banda, que vigorou por quase quatro décadas. Juntamente com Hutchins e Nicol, a banda incluía o guitarrista Richard Thompson e Sean Prater na bateria. No entanto, esta primeira formação da banda só deu um concerto. O jovem baterista Martin Lamble estava na plateia e convenceu os músicos presentes de que poderia fazer um melhor trabalho do que o baterista. Foi a primeira das diferentes mudanças no elenco da banda que caracterizou os primeiros 15 anos da mesma. Os Fairport Convention aumentaram depois o número de músicos com uma cantora, Judy Dibble, com uma sonoridade que os diferenciava das dezenas de outras bandas que nasceram do movimento rápido da cultura juvenil desse verão. Não encontraram falta de trabalho e tocaram regularmente locais underground, tais como The Electric Garden, Middle Earth e UFO. atividade, foram ouvidos por Joey Boyd, que lhes garantiu um contrato com a Island Records. Boyd sugeriu que aumentassem a banda com outro vocalista masculino. Foi assim que Ian Matthews se juntou à banda e o primeiro álbum, Fairport Convention, saiu antes do final de 1967. Nesta fase inicial, o grupo procurou material e inspiração na América. A abordagem musical dos temas pelos dois vocalistas agradou-nos. Lembrou Matthews e, devido ao nosso nome e presença em palco, muita gente supôs que éramos americanos. Não houve da nossa parte qualquer tentativa de contrariar essa presunção. Por esse motivo, a banda passou a ser reconhecida como The British Jefferson Airplane. O segundo LP que lançaram intitulava-se What We Did on Our Holidays. A vocalista Judy Dibble tinha entretanto sido substituída por Sandy Denny, uma cantora folk que tinha gravado anteriormente como solista e com os Strokes. O terceiro álbum, Unhealth Breaking, contou com a participação especial do violinista folk de Birmingham, Dave Swarbrick. Este álbum, como o seu anterior, mistura temas originais com canções contemporâneas de artistas como Johnny Mitchell e Bob Dylan. O DJ radiofónico John Peel foi um acérrimo defensor da música dos Fairport. Difundiu álbuns da banda nos seus programas na BBC e também gravou uma série de sessões ao vivo na BBC que foram lançados mais tarde, em 1987, com o título Hey Day, The BBC Radio Sessions, 1968-69. A banda estava prestes a inventar o folk rock, um híbrido de material tradicional revitalizado com instrumentação moderna e ritmo. Richard Thompson transformou-se num guitarrista excepcionalmente talentoso e inventivo, e a banda foi gradualmente ganhando autonomia no material que utilizava. Trouver la porte, mais si tu dois partir. Mais si tu dois partir, va-t'en. Mais si tu dois partir, va-t'en. Sinon tu dois rester là. Tu sais, j'aurai des cauchemars et aussi mauvaise conscience si je t'empêchais de faire ce que vraiment tu espères. Mais si tu dois partir, on the 14th of May, at the dawn of the day, with me gun on me shoulder, to the woods I did stray, in search of some game, if the weather proved fair, to see could I get a shot at the bonny black bear. The sky. as fair as the lily that blows. I says, me fair maiden, why ramble you so? Can you tell me where the bonny black hair to go? Oh, the answer she gave me, her answer was no, but it's under me apron, they say. Singing in the bushes and trees, and the song that they sang was, oh, she's easy to please. I felt her heart quiver, and I knew what I'd done. Says I, have you had enough of me old sporting gun? Answer she gave me, her answer was nay. It's not often young sportsmen like you come this way, and if your powder is willing and your bullets play fair, why don't you keep firing at the bonny black hair? All me powder is wasted and me bullets all gone. Fairport Convention entraram nas tabelas de vendas de singles com Si Tu Dois Partir, uma versão em língua francesa do tema de Bob Dylan, If You Gotta Go. A música quase atingiu o 20º lugar do top, mas garantiu-lhes uma participação no Top of the Pops. As coisas estavam a correr bem quando um desastre aconteceu. O autocarro dos Fairport Convention caiu na autoestrada M1 a caminho de casa, vindo de um concerto em Birmingham. Martin Lamble, com apenas 19 anos, e Jenny Franklin, a namorada de Richard Thompson, faleceram, e o resto da banda sofreu apenas ferimentos leves. O resultante LP, Leech and Leaf, foi um clássico. Este foi, indiscutivelmente, o melhor álbum dos Fairport Convention e estabeleceu o folk rock britânico como um género distinto e influente. Dave Mattox ocupou o lugar deixado na bateria. Leech and Leaf foi lançado no final de 1969 com um concerto esgotado no Royal Festival Hall, em Londres. Dave Swarbrick, que tinha feito uma grande contribuição para o projeto, juntou-se à banda a tempo inteiro. Apesar do triunfo de Leech and Leaf, Ashley Hutchings saiu para formar uma outra banda, o Steel Ice Pan, e Sandy Denny, que mais tarde regressou aos Fairport Convention, formou os Fotheringay em 1970 e compôs álbuns individuais. tells all, and watch the daylight passing within her captive wall, with no one to heed her call. The evening hour is fading within the dwindling sun, and in a lonely moment those embers will be gone, and the last of all the young birds flown. Days of precious freedom forfeited long before, to live such fruitless years behind the guarded door. But those days will last no more. Thank you. day we'd all be making songs or finding better words. These ideas never lasted long. The way is up along the road. The air is growing thin. Too many friends who try blown off this mountain. E João Soares Santos. Look out. rock nas Ilhas Britânicas. Beatriz Marques. Segunda parte. John Gladwin e Terry Wincott. Lançaram vários LPs editados pela etiqueta Island Records no início dos anos 70. As suas composições eram mais uma reinvenção da música renascentista baseada na utilização dos instrumentos dessa época, como alaúdes e instrumentos de sopro. John Gladwin e Terry Wincott tinham tocado uma barulhenta banda elétrica chamada Methuselah. Todavia, a certa altura, começaram a tocar nos concertos de Methuselah um tema acústico. Perceberam que o público apreciava esta motivação e permitiu-lhes explorar as subtilezas do seu canto e interpretação instrumental. Em 1969, deixaram o Methuselah e começaram a trabalhar em material acústico exclusivo. À semelhança de outros artistas da época, inicialmente as suas composições derivavam da música folk. Algum tempo depois, começaram a desenvolver a sua própria linguagem musical, influenciada por um lado pelos revivalistas da música antiga, como David Monroe, e por outro pelas suas memórias de infância da série de televisão Robin Wood, ou seja, Robin dos Bosques, com a sua banda sonora pseudo-medieval da autoria de Elton Hayes. Thank you. Slips from watching the world lie yawning. It turns the day safe tonight. So sleep sound, my darling, slumber until the morning brings forth a blessed blanket of light. Evening descending, days at an ending, the plowboy lays down his share. Lincoln sleeps still from valley to hill, the silence of night is there. Welcome sleep will wake. To view you for a thousand years on. Now from the dismal gloom of night's incarcerated tomb shines your celestial light. Século XII-XIII, cuja alcunha, Blondel, advém do seu cabelo loiro. Na série da ITV Richard the Lionheart, de 1962-63, Blondel era uma personagem semi-regular interpretada por Ian Gregory. Segundo a lenda, quando Richard foi mantido prisioneiro, Blondel viajou pela Europa Central cantando em cada castelo para localizar o rei e ajudar a sua fuga. O nome da banda foi sugerido por um cozinheiro, Eugene McCoy, que, ouvindo alguma das suas canções, comentou: "Oh, very Blondel." A partir de então, começaram a usar esse nome. Foram aconselhados a adicionar ao termo um adjetivo, por exemplo, como em The Incredible String Band. E assim, Blondel tornou-se Amazing Blondel. Faces, foi gravada em 1969 e lançado pela editora Sino Records, dirigido em estúdio pelo guitarrista Big Jim Sullivan. Nessa época, Hedy Bard, que tinha conhecido os outros membros na escola, juntou-se à banda. Na sequência do que Baird descreveu como a Disastrous Showbiz Record Signing, a banda Amazing Blondell foi apresentada a Chris Blackwell, da Island Records and Artists, pelos membros da banda Free. Blackwell assinou contrato com a Island, para quem a banda gravou os álbuns Evensong, Fantasia Lindum e England. Their decks. Whisper. deceived at my rinners yonder, and how their lives must be with oceans to wander, coves of tranquility. Oh, none could be fonder of his sailor's life than he. stillness hangs brittle by the breeze. Break it not, leave it free, for that quiet is sound to me, lilting from each flower, a melody to see. Each note, see it pass, sustained by the swaying grass, treasured tune of nature, sedate supernal mass. Landscape splendor, spirit mender, no extent of beauty equals your season sender, harsh and tender. To all yearnings and yet their cause. Thirst for clarity and just a little glimpse of life down beneath this foliar crust. Womb-like woodland, one chaste cot confined, stay untouched, undefiled, all God's guide and growing wild, blooming forth in freedom, so sweetly reconciled. Landscape splendor, spirit mender, no extent of beauty equals your season sender, harsh and tender, answer to all yearnings and yet their cause. Segundo as palavras de Eddie Baird, numa entrevista em 2003, a banda adorava ir para estúdio gravar. Registaram os álbuns da editora Island nos estúdios de Basing Street, que naquela época era a fonte mais inovadora da música independente da Grã-Bretanha. Fizeram digressões com concertos próprios e fazendo a primeira parte de concertos de bandas como Genesis, Procol Harum e Steel Eyes Pan. No palco, preocupavam-se com a precisão técnica da música e a versatilidade de instrumentos, tendo a maioria dos concertos cerca de 40 instrumentos, intercalando as composições com brincadeiras e humor picante. Houve, porém, um conflito entre o desejo do gerente em aumentar o número de espetáculos e o desejo da banda em passar mais tempo a escrever material e a trabalhar no estúdio. Este conflito de interesses levou à saída de John Gladwin em 1973, tendo ele sido o autor da maior parte do material da banda. Os dois membros restantes decidiram continuar em duo. Neste novo formato passaram a gravar mais álbuns com Baird, agora a escrever a maior parte do material. Blondel foi o último álbum para a editora Island. Os álbuns Mulgrave Street, Inspiration e Bad Dreams, saídos pela editora DJM de Dick James, contaram com uma série de músicos convidados, incluindo Steve Winwood e Paul Kossoff, e a eletrificação do som aumentou consideravelmente. No final da década de 1970, com o disco sound a ser o género musical mais vendido e com a música folk a perder popularidade, Baird e Wincott pararam de se apresentar com o nome de Blondel. John Gladwin recuperou o nome e começou a fazer digressões em universidades com os companheiros da banda. Esta banda tinha sido originalmente anunciada como John David Gladwin's English Music. A banda produziu em 1997 um novo álbum, Restoration. Tocaram por toda a Europa no período de 1997 a 2000. Em 2005, Terry Wincott foi submetido a uma cirurgia ao coração, facto que limitou os planos da banda para futuros concertos. Somehow not teve locução de Rita Garcias e João Soares Santos. Realização de Beatriz Marques. Rock nas Ilhas Britânicas. Um programa de Beatriz Marques. Thank you. São uma banda britânica de folk rock com algumas influências de jazz. A banda original começou no final dos anos 60 e inícios de 70. Essa mesma banda, cuja constituição permaneceu inalterada durante o período de 1967 a 1973, incluía Jackie McShee na voz, John Redburn e Burt Jones na voz e guitarra, Danny Thompson no baixo e Terry Cox na bateria. O nome Pentangle foi escolhido para representar os 5 membros da banda e também a estrela de 5 pontas no escudo de Sir Gawain. Referido no poema do século XIV, Sir Gawain and the Green Knight, muito apreciado por John Renbourn. Em 2007, os membros originais da banda reuniram-se para receber o prémio Lifetime Achievement na BBC Radio 2 Folk Awards e gravaram um pequeno concerto que foi transmitido na BBC Radio. Em 2008, a banda composta pelos 5 membros originais iniciou uma digressão pelo Reino Unido. to better place. Miles and miles away from the city's rays. Look around for someone trying in the sunshine, marking time. Hear the sighs, close your eyes. Ba-da-ba-doo-da-da. Frosty's dark in the battle flag, soaring realms of visions, never mind the meaning here and there. Moving fast, everyone last. Ba-da-ba-doo-da-da, ba-doo-da-da. Time passes all too soon, how it rushes by. Now a thousand moons are about to die. We'll be right back. that I've married the king's third son. And a fine young man was he, but now I'm married to a house carpenter, and a nice young man is he. Forsake your house, carpenter, and I'll go along with me. I will take you to where the grass grows green on the banks of the River Dee. Slavery. Well, I had seven ships, they will soon be at land, and they at your command shall be. She took her two babes by the hand and gave them kisses three. Said, stay at home, you darling little babes, keep your father's sweet company. Now she dressed herself in her very best, like a high-born lady was she. She shivered and she shivered and she proudly stepped as they walked by the banks of the sea. Well, she hadn't been gone but a short, short time until she wept full sore. Just to see my babes once more. Well, if you had all the gold and the silver too, that ever did cross the sea, you never would be at land anymore, and your babes you will never more see. Well, they hadn't been sailing but a short, short time, about 2 weeks, three or four, and they were doomed, and they were far away from the shore. I see bright hills of heaven, my dear, where angels come and go. I see bright hills that tell, my dear, where you and I must go. My soul is bound for hell. formou-se em 1967. Renborn e Jansch já eram músicos conhecidos no folk britânico, cada um com vários álbuns a solo e um LP, a duo, intitulado Bert and John. O uso das referidas complexas secções interdependentes de guitarra, um estilo de interpretação digital designado por folk baroque, tinha-se tornado uma característica distintiva da sua música. Eles também partilhavam uma casa em St. John Wood, na cidade de Londres. Jackie McShee tinha começado como uma cantora não remunerada em vários clubes folk de Londres e, em 1965, geriu um clube folk no Red Lion, em Sutton, Surrey, estabelecendo amizade com Jansch e Renborn quando eles tocaram lá. Trabalhou com eles em duo no clube Les Cousins em agosto de 1966 e cantou no álbum de Renborn Another Monday, de 1967. Thompson e Cox eram conhecidos como músicos de jazz e tocaram juntos na banda de Alexis Corner. Em 1966 faziam ambos parte da banda de Duffy Power, que também incluiu John McLaughlin na guitarra elétrica. Thompson era um conhecido de Renborn através das aparições em Les Cousins e por ter colaborado com ele num projeto para a televisão. Em 1967, o empresário escocês Bruce Dunnett, que tinha na altura organizado uma digressão para Jansch, criou um clube noturno para ele e para Renborn, no agora extinto Horseshoe Hotel, na Tottenham Court Road. McShee juntou-se a eles como vocalista e, em março do mesmo ano, Thompson e Cox estavam a ser anunciados como fazendo parte da banda. Renborn afirmou ter sido o catalisador da união da banda, mas atribui a Jansch o crédito de pôr a banda a tocar regularmente num sítio e de lhe dar a forma característica. Embora com atributos de grupo folk, os membros partilhavam gostos e influências católicas. McShee tinha um gosto enraizado na música tradicional, Cox e Thompson um amor pelo jazz, Renborn um crescente interesse pela música antiga e Jansch um gosto pelos blues e por músicos contemporâneos como Bob Dylan. Thank you. by the North Sea shore lay the band to the bonny broom. Two daughters were the babes she bore. La la la la la la la la la. As one grew bright as is the sun, lay the band to the bonny broom. So coal black grew the elder one. La la la la la la la la. Riding to the lady's door, lay the band to the bonny broom. He traveled far to be their wooer. Fa la la la la la la la la. He courted one with gloves and rings. Lay the band to the bonny broom. But he loved the other above all things. La la la la la la la la la. Oh, sister, will you go with me? Lay the band to the bonny broom to watch the ships sail on the sea. Fa la la la la la la la la la. She took her sister by the hand. Lay the band to the bonny broom and led her down to the North Sea strand. La la la la la la la la la la. And as they stood on the windy shore, lay the band to the bonny broom. The dark girl threw her sister o'er. La la la la la la la. Sometimes she sang, sometimes she swam. Lay the band to the bonny broom. Crying sister, reach to me your hand. La la la la la la la la la. Oh sister, sister, let me live. Lay the band to the bonny broom. And all that's mine I'll surely give. Fa la la la la la la la la. Your own true love that I'll have and more. Lay the band to the bonny broom, but thou shalt never come ashore. Fa la la la la la la la la. And there she floated like a swan. Lay the band to the bonny broom. The salt sea bore her body on. La la la la la la la la la. Along the strand, lay the band to the bonny broom, and saw the maiden float to land. La la la la la la la la la. They've made a harp of her breastbone. Lay the band to the bonny broom, whose sound would melt a heart of stone. that they tried. Lay the man to the bonny broom. In terror sits the black-haired bride. La la la la la la la la la. The third string sang beneath their bow. Lay the man to the bonny broom. And surely now her tears will flow. We'll be right back. black and deep, in grief and sorrow sings his unrequited love. Young noble woman, run by, pray tell me, have you seen Queen Isolde, the fairest maid? In company she rides, for I swear to every man. Teve locução de Rita Garcias e João Soares Santos. Realização de Beatriz Marques. Mamãe, basket of life, grasping so tight, shining bright, just ain't right to be caught in the night, caught in the basket.